Bem-vindos ao Podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas. número 8. Eu sou o seu host de sempre, o Jeff. E estou acompanhado pelo cara que sonha com a Wild Area de 24 km, o Mario. 24 km, eu acho que nem GTA V tem. E também o garoto que sonha em visitar o Japão para comer o bife de Kobe. Esse aqui O não é o número Jomon. 4, velho? Eu falei antes da minha apresentação, eu sou um idiota. Não, é que agora é tudo base 2, Jomon. É 248, é ordem de grandeza exponencial agora em tudo que a gente vai fazer. Ah, tá, entendi. Esse aqui é o 4, Jomon, mas esse aqui é o primeiro karaokê 64 que a gente grava depois da morte do Kobe Bryant. E 24 km era a camisa. 24 era a camisa dele. Ah, nossa, Jefferson, muito bem lembrado, hein? Um minuto de silêncio. Um minuto não, você tá maluco? Esse podcast não é editado. Um minuto de silêncio, a gente vai ficar 30 segundos, vai falar e o ouvinte vai cobrar a gente. Não, mas meus pêsames aos fãs, ao Code Bryant e aos fãs dele também. É uma grande perda. Ah, e o Mario usa o bagulho pra cortar o silêncio, então a gente fez um minuto de silêncio e o ouvinte não sabe porque o silêncio foi cortado. E eu tinha feito uma apresentação pro Lucas que ele tinha prometido não. Passar de 8,1 litros de álcool por dia, só que ele veio e fugiu e não deu pra fazer a piada. Foi bebê. 8,1 é o recorde da carreira dele, que ele fez 81 pontos em uma partida. O maior jogador da história da NBA, só ficando atrás dos 100 pontos. Enfim. Essa semana eu li muitas histórias sobre Kobe Bryant e eu quero contar a minha. Eu acho que, eu não sei, como o karaokê 64 aqui é um espaço livre e eu queria desabafar um pouquinho. Eu tinha 13, 14 anos quando eu via o Kobe Bryant jogar. E quando eu via ele, honestamente, eu ficava olhando mais pro companheiro dele do que pra ele, né? Eu achava o Shaquille O'Neal um monstro e eu via aquele Lakers, um cara de 2,16 com uma bunda do tamanho do mundo enterrando, achava mais divertido. Mas. Eu lembro que eu assistia o Kobe Bryant e vi as enterradas dele, vi aquele garoto que não jogou na universidade para ir do colégio direto para NBA. É a história que eu mais acompanhei, eu acho que dá para falar isso. Ele era meu herói, no sentido de. Cara, eu não vi Michael Jordan, mas eu vi Kobe Bryant jogar. Eu lembro que naquela época, quando eu era criança, assistia anime, aí eu ficava vendo, sei lá. Kamehameha, Meteoro de Pegasus, mas eu vibrava mesmo era com as enterradas do Kobe, ou com o jeito dele, escroto de eu quero vencer, não importa qualquer coisa. Então, eu acho assim, acho que de tudo que eu li, o Kobe era um babaca. E quando ele ficou mais velho, ele continuou sendo babaca. Babaca de um jeito diferente, mas o que ele fazia em quadra, o jeito dele. Eu vou treinar aqui, vou me esforçar, eu vou conseguir, e não importa como, eu acho que esse é o legado dele. Eu acho que na vida eu nunca quis ser que nem ele, eu nunca quis conhecer ele. Mas quando eu jogava futebol, eu não jogava futebol com uma camiseta de futebol, eu jogava com a camiseta do porque aquele esporte idiota, ou aquela brincadeira de vamos fazer um gol em duas traves, vamos ver quem faz mais. Só faz sentido se tá todo mundo disposto, se todo mundo faz aquilo ser importante. E acho que é isso que eu sempre. Acho que esse é o único ponto que eu falo, nossa, eu queria ser que nem o Kobe Bryant na quadra. Logicamente, pelo meu físico, não ajudava muito. Mas eu sempre sonhei em ligar, sei lá, o modo Kobe e ficar emputecido e querer ganhar de qualquer jeito e me esforçar ao máximo. Na maioria das vezes não conseguia, aquele gordinho idiota, mas eu tentava. Não, bonito, bonito, Jefferson. Acho que todo mundo tem o seu herói assim, até no esportes, mas acho bonito o seu ser o Kobe Bryant. Eu tenho outros, mas acho que o Kobe é aquela parte que ele me mostrou que eu poderia ser mais do que as pessoas na minha escola falavam. Tipo, tem que gostar de desenho. Não, não preciso. Eu nasci no Brasil, eu gosto também de futebol, mas eu posso gostar de coisas a mais. Acho que essas foram as portas que o Kobe me abriu. Do tipo, cara, relaxa. Você pode gostar de uma coisa americana, não importa. Você nasceu no Brasil, você pode gostar de uma coisa diferente. Você pode, sei lá, você nasceu muito longe de Los Angeles, mas você pode torcer por aqui, de parte daqui. Eu acho que isso é. Essa é a minha história. com relação. Não, bonito, bonito. E eu concordo com isso. Acho que o Estação 64, ele prova que a gente pode gostar de outras coisas que não são de naturezas brasileiras, né? A gente também fala de cultura oriental aqui, mas eu acho muito importante também falar de outras culturas. A norte-americana, ela talvez não seja tão presente na nossa cultura. É um pouco, né? Por causa do globalismo, mas nessa época do Kobe Bryant, tipo, não era tão fácil você acompanhar os jogos. Hoje em dia, além dos canais naturais que você tem para TV de assinatura, você tem por streaming, né? E só falando um pouco, só complementando isso, além de por streaming, tipo, naquela época era muito difícil ter acesso à TV a cabo. Tipo, quem assistia NBA assistia principalmente para TV a cabo. Não sei se era o seu caso, Jefferson. Era, assistia pela ESPN. Então acompanhar jogos do Kobe Bryant era mais difícil. Então acho que o cara manter esse legado por tanto tempo e ao redor do mundo, e principalmente aqui no Brasil, em uma época que era muito difícil acompanhar jogos dele, tipo, é muito raro, né? O Michael Jordan você escutava falar nos jornais, mas o Kobe Bryant, tipo, era mais complicado. Eu concordo com você. E acho bonito. Fica aí o nosso apego, até pros ouvintes, até, tipo, se depois quiserem responder, enfim, se conheciam o Kobe Bryant, se acompanharam jogar, ou se tem algum ídolo também dos esportes, né? É isso aí, eu não tenho nada que comentar porque eu não assisto esportes. Bom, então vamos pra... terminei, mano. Não, é você que é o host, eu não posso falar. Não, achei que você ia concluir. Enfim, então, vamos aí, Jumon, tem bastante comentários aí na caixa? Tem, na caixa tem, nas todas as abas abertas aqui. A caixa de 4 páginas, então roda aí, João. Eu vou primeiro começar lendo do Checkpoint, porque a gente vai ler sempre que tiver algum comentário do Checkpoint, a gente lê ele em primeiro lugar, pra ser mais fácil pra quem quiser ouvir sobre os comentários dos jogos, né? Então, a gente vai começar isso nesse, com o Checkpoint que tem o que jogamos em novembro de 2019, então o comentário já tem mais de um mês, que é do Rodney Vinorelana. E vou ler, talvez pela última vez, feliz 2020, amigões. Tudo de bom pra vocês. A gente já tá em fevereiro e ainda tô lendo feliz 2020. Feliz 2020, ó. E ele falou que acabei de ouvir o último Nintendo 3 de 2019. E o Jeff comentou que gostaria de melhorar o Checkpoint. Como ele gostaria de fazer isso? Pra mim tá muito bom, porém se pudessem recomendar mais jogos que não sejam mainstream ou clássicos, ficaria ótimo. Ó, a gente já gravou, no momento que a gente tá gravando aqui, a gente já gravou o Checkpoint número 9. Só tenho que... Vou lançar na primeira sexta-feira de fevereiro. Então vai ser dia 7, que a gente vai... É sexta-feira, Mário? Não sei. É uma sexta, dia 7 é uma sexta. Tá, não, mas pode lançar na sexta? Pode. Então dia 7 vai lançar o Checkpoint. E aí a gente vai mostrar uma coisa nova que a gente tá fazendo. Sem hype, não é muita coisa. Mas a gente... tá tentando fazer aqui, nesse esquema novo. A gente tá tentando fazer uma coisinha nova pra melhorar. E sobre recomendar jogos que não sejam mainstream ou clássicos, é que, assim, o tempo e o dinheiro é limitado. Então, normalmente, eu tô jogando ou a coisa mais importante em relação a Nintendo, ou alguma coisa que eu perdi no passado. E é muito difícil eu sair pra tentar caçar alguma coisa. Eu falando pessoalmente, é muito difícil eu sair pra tentar caçar alguma coisa que esteja... debaixo dos panos, assim, alguma coisa diferente. Não, mas alô, publishers, mandem jogos pra gente jogar, então isso ajuda alguma coisa. Eu acho que eu vou pedir desculpas pro Rodney, porque eu, por questão de orçamento, eu tô focado em comprar mais as coisas da Nintendo, não ficar procurando, mas se houver alguma coisa, a gente tenta caçar aqui, só não vai ser com tanta frequência. Eu tenho que pegar clássicos... que a galera ignora. Um dia eu ainda vou falar mais de Trails no Checkpoint, só preciso terminar algum pra eu poder falar, terminar mais algum pra eu poder falar lá. E ele falou que, milagrosamente, este último mês deu pra jogar algumas coisinhas, né? Então aqui é o que ele fala do Checkpoint dele do mês de novembro. Terminei o Dragon Quest XI e, meus amigos, que jogão. Pra mim é o melhor port do Nintendo Switch até agora. E seu pós-game deixa em vergonha o último jogo dos monstrinhos de bolso. Ó, discordo, eu terminei também o jogo recentemente, eu acho que é um ótimo pós-game, mas acabou ali, não tem DLC, eu acho que Pokémon ele vai se propagar por muito mais tempo como um jogo, talvez como serviço, e ele vai expandir de acordo com o feedback do usuário, então eu só acho isso muito melhor. E eu acho que Dragon Quest XI ele termina bem, mas podia ser muito melhor. Eu acho que algumas conclusões não são tão boas quanto deveriam, são muito apressados. Eu acho que é uma comparação ruim, porque o Pokémon, até o que a gente vê, esse Pokémon, ele tem um pós-game, por mais que o pós-game seja em questão de, ah, não tem Battlefront e tal, é pouco em comparação às outras. O Pokémon é um bagulho que você vai ficar jogando, porque ele tem um competitivo, ele tem um online pra você jogar, capturar bichinho, essas coisas, que isso tudo eles consideram o pós-game deles. E o Dragon Quest é um jogo focado em história, então aquela coisa, se você tá esperando história num pós-game, com certeza de Pokémon não vai ser boa. Eu acho que de Pokémon nunca foi boa, tô tentando lembrar. Porque Battlefront não tem lá muito papo, Pokémon World Tournament não tem, porque eles não querem isso. É mais focado em gameplay. Dragon Quest é um RPG focado em história. É, eu concordo com o que o Jamon falou. E o ponto dele de do melhor port? O melhor port eu acho que eu concordo. Eu acho que procede, né? Porque ele é um port que ele melhora o jogo. Eu não sei em termos de relação a tempo de load com o Play 4, mas o jogo em si, com as funcionalidades que eles aumentaram, acho que deixa o jogo bem melhor. É, olha, o gráfico ele é bem adaptado, né? Ele adaptou pro que dava. Então, por causa disso, eu não sei dizer. Eu acho que ele não é o port mais impressionante em questão feito técnico, assim, porque eu imagino que Doom e Witcher 3 são jogos muito mais difíceis de você portar, mas em questão, assim, a qualidade que você teve no jogo do Switch, eu acho que ele é um dos poucos jogos do Switch que é melhor que a versão do PS4, porque tem mais função, né? Aí é filha da puta da Square Enix, na verdade, de não portar pra trás as qualidades do jogo do Switch. Uhum. É, mas acho que a gente não tem nem que ficar comparando Dragon Quest com Pokémon. Dragon Quest é muito bom mesmo. Eu até consegui terminar esse jogo. Mas fez pós-game? Não, também não exagera, né, mano? Depois ele falou aqui que depois me dei de presente em Natal o jogo do Bruxão 3. E embora o apartado gráfico seja comparável a Skyrim no PS3, o jogo é muito divertido. Absurdamente cheio de conteúdo, e como acabei de assistir o seriado, fica impossível não ficar empolgado. Cara, eu quero assistir essa série até hoje, eu não tenho... Eu também, Jefferson. Tem muito anime na minha frente ainda. Tô dando preferência pra anime. E você vai comprar Witcher 3 depois que assistir a série, Jeff? É, sim. É mais fácil eu pagar o Game Pass, que ele tá disponível no Game Pass. Vamos ver, né? Eu vou assistir a série, vou pagar o Game Pass pra testar o jogo. Se for muito bom, eu compro a versão do Switch. Só lembrando que a série é muito mais baseada nos livros do que nos jogos, tá? Que teoricamente acontecem antes dos jogos, acho que é isso. Isso. Primeiro são os livros, depois são os jogos. Então pode ser que você não tenha essa vontade, Jefferson. Não, é que é pra entrar no hype, né? Você assiste a série, aí depois você vê o jogo e fala, nossa, isso aqui é diferente, é melhor ainda, quem sabe? Você quer mais do Geralt? Pessoalmente, eu acho que a experiência poderia ser o contrário, jogar o jogo e ver as referências do jogo na série, no Everest. Mas a série não é antes? É, tá, mas é que, por exemplo, elementos de classe, elementos mágicos, coisas que fazem referências aos jogos porque é da mitologia como um todo. E isso eu acho muito legal. Ah, sei lá, eu acho que tanto faz. Na verdade, eu ouvi muita gente falando que depois da série foi pro jogo, ficou com vontade de jogar. É que eu acho mais legal ver as coisas na ordem cronológica em que elas foram lançadas, sabe? Por exemplo, eu não acho, igual Star Wars, eu não acho que faz sentido você começar do 1. Então seria o livro, jogo e série, é isso? Não, jogo, livro, série. Não, pô. Jogo, livro, série. Não, cronologicamente, livro foi primeiro. Livro foi primeiro? Eu não sei. Livro é primeiro, sim. Você tem a história do livro, você tem o livro, com as histórias do livro, aí nisso a CD Projekt Red foi lá e pegou e falou, a gente quer fazer um jogo baseado nessa mitologia que você criou. Aí o cara falou, vai, faz isso aí, né? E aí fez mais sucesso que o livro. E, tipo, aí o jogo deixou o livro fazendo mais sucesso, mas... Eu não sabia. Bom, então, livro, jogo, série. O problema é que se for aí já tem uma barreira impeditiva de saber ler, então... Aí tá, ainda bem que o jogo é dublado, né? Até audiobook, mano, pô. Mas aí o audiobook aí lançou depois, mano. Aí você tá cagando a timeline, velho. Ah, tá bom. E o Roger continua aqui. Pra acabar, achei tempo pra terminar a rota Birthright do Fire Emblem Fates. E tenho pra elogiar seu nível de dificuldade, o apartado técnico e, em particular, a belíssima canção principal. Eu acho o Lost Waves, eu acho que é o nome da música, É muito boa. Mas só que a dificuldade não, pô. A dificuldade elogiou tá meio estranha. Fica aí a pergunta se ele jogou o Conquest. É, então, o Conquest, em qual dificuldade ele jogou? Porque o Burfest, assim, quando eu joguei... Eu fui beber, eu acho que eu joguei no normal Classic, porque eu queria acabar rápido. Mas foi assim, as unidades são muito poderosas, todo mundo é muito apelão e o jogo é muito idiota. Então, quando a inteligência artificial falou, vamos fazer um jogo difícil e um jogo fácil, eles tenderam muito pros dois lados. Eles não conseguiram deixar um jogo difícil legal. Ah, na verdade, eu gosto muito do Conquest, mas ele tem umas horas de mapa absurdo e o Birthright é idiota de você só ter que ir pra frente. Concordo com o jogo. E ele falou, porém, deu pra perceber claramente a evolução da série no Three Houses. Embora o monastério seja um saco a maior parte do tempo, funciona e muito para criar um vínculo com a sua party. Além do que, trouxeram os filhos dos personagens da pior forma no Fates, o que me fez não me importar muito com os personagens. Eu quero comentar aqui, para quem não jogou Fire Emblem Fates, porque vale a pena saber como que funciona isso, a história, assim, eles têm filhos, no Awakening funcionava porque os filhos vinham de um passado, do futuro, e vinham pro passado. No Fates eles não tem essa coisa de viagem no tempo. É o que que tem? Você tem um mundo paralelo que passa mais rápido. Então, por algum motivo, quando os personagens eles casam, não sei, não explicam isso, mas aparentemente a mãe vai pra esse lugar que o mundo é tipo a cápsula do tempo, pra ter um filho, aí ela vai, ela sai, aí o filho continua a porra da cápsula do tempo, e aí em um dia o filho tá com 17 anos da idade pra entrar na guerra já. Então, tem essa lore que não explicam o que está acontecendo e você, de repente, só tem mulher parindo e filho entrando na guerra com você. Não, e o filho não aprendeu nada, né? Por 17 anos ele tem que ser um bebezão, porra. Então, eu não sei como que funciona. Não explica como que era a vida do cara lá. Só fala que, de repente, alguém vem atacar o cara e você entra numa quest para salvar o cara. E ele entra no teu time. Mas é muito idiota, é muito idiota. Mas o argumento do monastério é como as pessoas passam a mão no... Na cabeça do monastério. É monastério é legal, Jeff. Vale para com isso, velho. Pelo amor de Deus. Eu quero explodir esse monastério. Falar que aquilo ali é evolução faria não devia ser. É um pecado. Não vou concordar. Por mais que eu sei que muitos ouvintes nossos concordam com você. E ficar fazendo carinho na touchscreen é totalmente dispensável. Disto isso, é um bom Fire Emblem e terminarei as outras rotas. Porém, graças aos céus que no Switch abandonaram a vertente da Awakening. Até a próxima. Ah, mas o carinho não tem na versão do... Na versão americana, né? É, nunca tentei, mas imagino... Eu acho que na versão americana só tem carinho se pá na sua noiva, talvez. Mas o minigame, em geral, eles cortaram. Foi até uma reclamação de censor e não sei o quê. E foi isso, É um exagero, né? O hate com carinho. Deixa da carinha, a gente faz isso com o Nintendogs, né? Faz com o Nintendogs, né? Pelo amor de Deus, é. Cada um trata do jeito que quer. Né? O importante é, o carinho não é fundamental pra você jogar. O que o monastério é. Esse foi o comentário no Checkpoint. Lembre-se que vocês podem ouvir o Checkpoint também. A gente vai lançar o próximo na próxima sexta-feira. E aí vocês podem falar o que vocês estão jogando também. Falando que desde que fale que é do Checkpoint. Na verdade, vocês podem falar em qualquer lugar, né? Essa é a verdade, seja dito. E os próximos comentários é do Esquina64, número 33. Nossa Vida de Taco. Que a gente teve um comentário do... Deixa eu ver. Eu já li o do Rodney? Não li o do Rodney, né? Eu não lembro. Eu não li o do Rodney. Então o primeiro comentário é do Rodney Vino Orelana. Fala galera, minha vida otaku começou não sei quando, mas os animes de olhos grandes desde sempre chamaram minha atenção. Tempo vai e tempo vem, assisto os animes que todo mundo curtia, porém foram os animes de Sakura e Pokémon que me fizeram ir à procura do merchandise das franquias. E como otaku colecionador que sou, pesquisei onde poderia comprar alguns cacarecos, e fóruns da internet me deram a dica, eventos de anime. Como todo mundo, né? Saia lá com um chaveiro, um chapéuzinho do Creeper do Minecraft, ou do Akamaru, no caso do Jomon. Na época que ele tá falando que aqui a gente depois descobre que ele começou no Anime Con 2002. Então Minecraft é completamente atemporal. Verdade. Atemporal não. Esqueci a palavra, não cronológico, eu esqueci agora. Bom, talvez não tivesse chapéuzinho, mas, mano, é requisito você sair com o DVD do Soneca Club, hein? Meu Deus. A gente não tem edição e você não consegue censurar isso, mano. Mas eu não quero mesmo. Soneca Club deve ter falido agora que tem Crunchyroll, cara. Ele falou que começou ainda no Anime Con 2002 e tudo foi lindo e maravilhoso. Mangás, campeonatos de Pokémon no Game Boy, exibições de anime que não conhecia, cosplay e mais. Logo depois foi a todo evento que pintava, mas o que mais curtia era do Palácio dos Trabalhadores em São Paulo. Eu não sei quais são esses. Eu não lembro. Nunca fui. Então, ele é mais, ele é senpai nosso dos eventos de anime. É, o que é impressionante, parabéns. Anos depois, tive que deixar o Brasil e tive a oportunidade de assistir eventos em outros países de fala hispana, né, espanhola. E posso afirmar com boca cheia que os eventos do Brasil têm o pessoal mais divertido e mais gente boa que existe. É isso, eu acho que... Eu não sei se o brasileiro é um povo tão divertido, mas eu sei que todo mundo que sai gosta lembra do Brasil. Mas eu não sei se o problema é porque a gente ouve brasileiro falando da terra natal. Ah, cara, o brasileiro consegue sorrir muito fácil. O resto das pessoas ao redor do mundo são muito frias, é isso. É, não sei, eu tô no Japão também, não dá pra comparar. E o mar é brasileiro, então tem esse problema. Eu não sei se isso é coisa de terra natal, normalmente. Pode ser, pode ser. E embora a qualidade dos eventos no Brasil tenha diminuído muito, ainda lembro com carinho dos primeiros eventos que fui. E as minhas empreitadas na Fonomag e Shinozaki com os meus coleguinhas. É impressionante que a Fonomag lia. A Fonomag é um lugar, pra quem não conhece, a Fonomag é um lugar que vende vários quadrinhos, revistas, tudo em japonês. Então, assim, pra comprar coisa importada, mangás importados, tudo importado japonês, é uma livraria, né? Lá é bom, só que caro. Lá você encontra bastante coisa. E o pessoal não gosta que você fique olhando as revistas. Você tem que olhar só com os olhos, não com as mãos. Eu sempre abro os mangás, assim. Eles deixam abrir e ficar lá olhando. Você pode abrir, mas alguém vai ficar te enchendo o saco. Ou era comigo mesmo, vai ver que eu tenho cara de idiota. E a Shinozaki, mano... E as revistas, você não pode mexer. Normalmente as revistas estão... Tão... com um saquinho em volta, aí você não consegue abrir. Eu cacho justo porque, né, senão vai ficar deteriorando a revista. Mas a Shinozaki, se você marcava rolê lá, parabéns, porque não dá nem pra entrar. Você entra e fica parado. E passando calor. Sim. E ouvindo música de anime meio antiga já. Que vem do Soneca Club ainda. DVD de música. E ele falou que hoje em dia, com meus 30 nas costas, já não dá pra assistir tudo ou ler tudo que sai. Porém, gosto de pelo menos assistir uns 2 ou 3 episódios por semana. E ainda tenho o sonho de ir para Akihabara um dia. Saludos cordiais, atentamente, Rodney, o caçador de mangás da Clamp. A gente deixou esse negócio, né, de você colocar título pra si mesmo, mas vocês estão vindo e forem comentar, deem um título pra si mesmo. É legal isso. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a Akihabara, mas isso depois eu explico melhor num podcast que um dia eu vou fazer. Não, que a gente... Dois. É, volume 2, morando no Japão. Tá devendo, hein, Jefferson? Eu tô. Mas eu tô com o Rodney, eu tenho o sonho também de ir pra Akihabara e gastar tudo. E sair de lá. Ou não, porque eu tenho que gastar também na Nintendo World e na Pokémon. Eu quero ir pro Japão com muito dinheiro. E voltar de lá no Going Merry, tá ligado? Você não volta de avião. Voltar zoado. Eu vou acabar com o PIB desse Brasil indo pro Japão. E ainda vai faltar coisa pra você comprar. Te garanto. Com certeza, com certeza. E aqui foram os comentários do nosso amigo Otaku. Agora os próximos comentários é do comentários do Karaokê 64 número 3. Ou número alguma coisa aí que eu não sei a potência de dois que o Jefferson quer. Talvez o 4. Ó, eu tenho quase certeza que você não leu um dos comentários do Otaku? Do Otaku, é. Tem dois só? Tem dois novos. E é 3 no total, 2 novos. É, a gente só leu um semana passada. Sim, então. A gente leu 2 agora. Não, a gente só leu não, não, porra. É verdade, eu não tô descendo, eu tô subindo. Oh, obrigado, Mario. Desculpa, gente, eu sou um retardado. E eu tenho que parar de falar retardado porque isso é ofensivo. Mas... É o primeiro... O próximo comentário do Leandro Lima. Bom dia a todos. Acho que conseguiram alcançar vocês. KKK. E o Mario contou já da odisseia que ele tá fazendo. Ele tava ouvindo todos os nossos episódios. E aí agora ele alcançou a gente. Nossa, parabéns. Eu sinto pena. Não, parabéns, pô. Mas ele tava lendo Nintendo... Ele tava lendo, não. Ele tava ouvindo Nintendo A3. Porque o Nintendo A3 eu acho que... A ideia dele não era de você começar do início. É, não é. Mas acho legal, interessante se você voltar no tempo assim e ouvir as notícias da época. Principalmente os rumores do NX. E eu não tenho coragem por causa da edição. E que a gente falava, assim, não que agora a gente não fale, né? Mas as nossas bostas estão atuais. As bostas lá, você olha e fala, caralho, esses caras erram tudo, mano. É impressionante. Acho que vale a pena para você acompanhar a linha de raciocínio e a evolução das pessoas, Você se evoluiu, né? aconteceu. É, se evoluiu ou não. Ou você pensa, puta, 4, 5 anos atrás aquele merda continua o mesmo merda, mas É, aí. parado no tempo, esse maluco. É questão de curiosidade. Não, olha só, eu acho corajoso da parte do Leandro. Eu agradeço a dedicação e, pô, o carinho que você teve em ouvir tudo, mas eu não recomendo, gente, principalmente porque eu tenho muita vergonha. E ele falou que nos animes ele me lembra muito de Dragon Ball Z, se lembra muito de Dragon Ball Z e Pokémon. O Leandro, ele é bastante evento, né? Ele é conhecido nosso porque ele é nos eventos Anypare também, enfim, né? Então, o Taquinho, a gente sabe que ele é. E ele falou que lembro que vinha correndo da escola para assistir Pokémon na Eliana. Eu tinha uma TV de tubo que demorava para imagem para dar imagem, só saía o som. KKK, bons tempos. Ó, você vê que a nostalgia, tipo, isso não é bom, mas a nostalgia é uma coisa louca, né? Mano, mas calma, ele tava atrasado quando no passado já, mano. Em 98 ele tinha uma TV de tubo que tinha que esquentar, mano. Mas, ó, eu vou contar uma história que eu não lembro agora. Eu não contei. Que numa época que eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, no Cartoon, isso foi lá pra 2003, a minha TV de tubo começou. Que é a TV da sala, né, onde eu assistia. Ela começou a morrer. Ela simplesmente morria. Aí ela tava com a TV, assim, a ligada, e do nada ela ficava escura a tela. E aí o som saindo, a tela escura, aí demorava um tempo e voltava. E, mano, isso me irritava, porque. E o cara lá fala, ah, eu vou te bater, aí ia ter a cena de luta. Não, pra mim era muito louco o Cavaleiros do Zodíaco com a cena de luta, mas é uma bosta. E Não, não aí é, eu não é. queria ver a cena de luta, e aí a tela ficava preta, e aí eu ficava olhando, os caras gritando, e eu olhando e falando, mano, o que será que tá acontecendo? Mano, mas isso me deixava nervoso num nível que eu imagino que seja a mesma, só que eu não tenho um sentimento nostálgico, eu tenho raiva dessa época. Olha os traumas, né? Eu posso falar que Cavaleiro do Zodíaco foi um bom anime para se assistir na época, porque se ficava preto a tela no momento que ele atacar, pode passar 10 minutos, quando voltar ele ainda tá atacando. Então, essa podia ser a piada, mas não acontecia, eu ficava muito irritado. Nossa, nossa, nossa, nossa. E ele falou que o primeiro evento dele foi na Paulista, no lançamento do Super Mario, New Super Mario Bros. Wii. E Nossa, eu isso não. foi 2009. Foi num hotel lá na Paulista. É, eu esqueci o nome, mas é do lado da estação Consolação. E foi um bom evento, cara, porque teve refrigerante de graça. Nunca vi isso nos eventos da Nintendo. Pelo amor de Deus, mano. Não, mas foi Nossa, eu divertido. perdi essa. Nossa, Te eu ia ficar feliz só perdeu, pelo Jeff. refrigerante. É, então, é brasileiro é fácil, né, velho, pra contentar. Não, mas foi um evento legal, cara. Eu lembro que eu fui chamado pra jogar o jogo na frente de todo mundo lá. Foi divertido. E passou vergonha? Lógico. Não sai de casa sem passar vergonha, Jefferson. Ah, não, não, tô falando, É. tipo, veio o primeiro Goomba e você morreu. É, foi quase isso. Ah, Ah, caiu então no tá bom. buraco. Ele pulou o primeiro Goomba, tá de boa. É, me lembro vagamente de ver a sala da DS Party num evento e estava até rolando o campeonato de Mario Kart DS. Esses campeonatos que a gente dava Rayman Legends como prêmio também me envergonham, cara. É da época. E era legal ver um monte de gente jogando DS. Era assim, se você nunca tivesse ido num evento de anime, era a primeira vez que você via tanta gente com videogame, você olhava e falava, caracas, mano. É, o problema é que a organização não ajudava a gente, né? Aí era um monte de gente, só que ficava tipo num corredor com goteira. E aí falou aqui, peguei gosto pelos eventos quando comprei meu primeiro 3DS. Eu era igual o Lucas, só ia pra jogar. No caso, Mario Kart 7 e Mortal Kombat. Sinto falta das jogatinas e matchups. Ó, o Leandro, ele já foi um dos ganhadores do ano, da Anypar. Então, o cara, ele é campeão mesmo de Mario Kart. Olha aí. Mano, você nunca iria esperar que o cenário competitivo de Mario Kart se baseasse na Anypar, hein? Brasileira. Brasileiro, verdade. E agora eu vou para os próximos comentários, que é do karaokê 4 ou 3, se você tá na base 10. Não, é o 3. E o. O 4 seria agora, mas eu pulei pra Não, 8 e depois. o 4 na base 2, né, pô? É. Não, foda-se. E o comentário do. O primeiro comentário do Leandro Lima. Eu voto para o nome de podcast de baixo orçamento 64. E gostaria de ver a segunda parte da vida do Jeff no Japão e também do casamento dele. Fui. Os dois vão acontecer. Um já tá em preparação. Fiquem ligados. Dia de São Valentim tá quase aí. É só o nome que já foi, já. Já foi pro É, o saco. nome já foi, é karaokê 64 e não importa que o Mario goste ou não. Todas as vezes que vocês falarem Karaoke 64, eu vou trocar pro nome original. Eu vou vir com aquela incomodância, o Mario tá aparecendo gente depois da eleição de 2014, não conseguiu aceitar resultado. Tá aparecendo isso. Mas o resultado foi influenciado, cara. O Lucas tava com sono, não vale, não vale. Não importa. A democracia é isso. Mas a democracia é com quatro pessoas? É, a gente é o povo, Mario. E como é que você garante que o Lucas sem sono ia votar diferente, Mario? É isso que eu não consigo. É por isso que eu exijo reeleição. Não tem essa porra aqui, velho. Não tem essa baixaria. Aqui não é política brasileira, não. Sai daqui. Eu concordo com o Mario, pode ser, mas daqui a 4 anos. Agora já foi, velho. Agora tudo é 4. Tudo é 4 agora. Daqui 64 dias a gente chega. Não, daqui 64 anos. É. Tá bom. Aí vão reclamar que não vai poder mais ter rebrand. E o outro comentário do Vladimir Almeida. Fala, galera, sobre o Encontro Internacional de RPG, é apenas o nome internacional. Pelo que eu saiba, era apenas em São Paulo que acontecia. Aí, Amaro, você tentou manjar, não deu. Não, mas eu falei que não, que não era, vamos pra Los Angeles, vamos fazer. Eu falei que tinha rolado no Anime Friends, pô. Vejo que é apenas um nome chamativo para ter mais o público. Tudo que é internacional dá o ar de um melhor. Mano, tá aí, a gente tinha que ter feito os encontros internacionais da Nintendo em São Paulo, cara. Pode ser. Achei que você ia falar que a gente ia ter que fazer um site internacional 64. Estação. Podcast de baixo orçamento internacional. Station64.com. Mas não tinha nem convidado, sei lá, de fora pra deixar aquilo internacional e fazer um encontro legal de RPG? Não, devia ter, cara. É que na época que o encontro internacional aconteceu, não sei se ele aconteceu antes do Anime Friends, mas ele acontecia pra falar que o Anime Friends tinha 5 eventos dentro dele. Tinha o evento de colecionáveis, que eram 3 stands pra colocar Lego e carrinhos colecionáveis. Tinha o encontro internacional e tinha o que eles chamavam de um evento de jogos, que basicamente era um palco que tocava banda de jogos. Então, encontro internacional também era meio que chamativo. Agora, e o cara internacional, eles podiam pegar alguém, aqueles pedintes que falam inglês da Avenida Paulista e trazer. Convidado internacional. Ó, o preconceito, porque tem na Liberdade também, tá? Não é só na Paulista, não. Vai com ela. É verdade, realmente eu lembro de já ter sido abordado por um na Liberdade. Junta todos, ué. Aí vira muito internacional. É encontro internacional de mendigos que ficam na Praça da Sé, né? Pedindo em inglês. Inglês, isso é muito importante. Isso é muito importante. E ele falou, muito obrigado pelas dicas dos jogos e estão na minha lista para jogar. Bom, é isso e até a próxima. E a próxima é logo mais, porque a gente vai ler os comentários agora do Nintendo 3, número 194. Especial, a história, os bastidores e as curiosidades dos nossos podcasts. E eu tô perdendo fôlego aqui. Fazer exercício. E deixa. Eu vou ler de cima pra baixo. O cara fazendo primeiro agachamento enquanto fala, né? Quem dera, velho. Quem dera. É. E o primeiro comentário é do Vladimir Almeida. Parabéns, galera. Vocês cresceram muito. Mário, que piadinha, kkkk. Meu nome é Mário, mas eu nunca comi ninguém atrás da. Ah, tá. A piadinha lá, a primeira piada, Mário. É, na época a gente falava, a gente tem que se introduzir igual o Jovem Nerd, cara. E aí ficava rolando piadinha. Mas isso foi pautado também, viu? Puta, que vergonha. Você que fez essa piada, Mário? Óbvio, você que, né, colocou na sua pauta essa piada? Fui eu que coloquei. Ai, ai. Muito bom saber que não desistiram desse sonho de ter um podcast, e eu agradeço muito. Pois cada episódio eu me sinto mais próximo de vocês. Me torno mais amigo, minha ida ao trabalho nunca mais foi a mesma sem vocês. Risadas e pensamentos como: putz, não concordo com você, Mário. Ou: Jomon, você é muito idiota. No bom sentido, claro. Ou: Jeff, o que você tá fazendo aí? Sempre sério e carrancudo. E ou: cadê o Lucas? KKKK. Ó, você não teve um bagulho positivo aí, velho. Mano, se era pra ser um comentário positivo aí, não tá dando muito certo. E eu quero saber o que é um idiota no sentido positivo. Ah, eu acho que é tipo... Eu quero dizer que eu tô ficando velho, Vladimir, é só isso. Velho carrancudo. Não é isso. Eu acho que ele só quis brincar, mas eu prefiro que tenha ouvintes que discordem, mas que comentem. Porque eu gosto de ouvir opiniões contrárias também. Ninguém precisa concordar com a gente. Nem eu concordo comigo, às vezes. Eu acordo no outro dia e falo, mano, o que, que eu tava falando? Com certeza. Eu acho justo. É a vergonha de se ouvir depois, né? É. E esses pensamentos alegram muito o meu dia. Esses pensamentos que a gente acabou de dar um trash talk e tal. Aham. Uhum. Obrigado por nos proporcionar essa experiência única ao lado de vocês. Obrigado por nunca desistirem. Obrigado pelo carinho e dedicação. Eita porra. Olha, passando a mão na nossa cabeça aí. Não, mas pode passar, tô gostando. Vocês merecem sempre mais. Continuem subindo cada degrau aos poucos e saiba que nunca vão estar sozinhos. E por último, gostaria de dar uma ideia nova. Algo a se estudar e pensar muito mais pra frente. Pensei em um novo quadro. Um quadro com os ouvintes. Não sei muito bem como sortear os ouvintes para participar, mas seria algo interessante ter um ouvinte participando de algum quadro semanal, XD. Bom, é isso e até a próxima. Beijos do Vlad. Aí, só porque eu juntei duas partes, mas eu, se tivesse edição, sei lá, coloca o ensinamento do Dragon Ball GT quando tá tendo os obrigados. Mas não tem. Besta, mas essa ideia é legal, eu já pensei em algo parecido, só que não foi possível colocar em prática ainda. Quem sabe algum dia? Um teste, alguma coisa assim. Eu acho que o problema dessa ideia já é difícil a conexão entre a gente. Você coloca mais um. Não vou aqui acusar que é conexão ruim, mas é que acontece. A gente ia aqui. Pera, mas qual conexão? Você tá falando de internet? É a nossa, né? A nossa. Ah, tá. É, nós quatro aqui já caga já. Aí você coloca. Olha, mais... visto que a gente agora tá em três, né? Nesse momento. Então, não, a gente pode tentar. Acho legal a gente discutir essa ideia, eu só não sei qual a constância e, tipo, arriscar perder episódios, porque acontece. E o próximo comentário é do Ian Matsumoto. Olá, pessoas. Fiquei surpreso por descobrir de vocês que ouço Estação 64. Fui conferir e lembro de vagamente de começar a ouvir perto do episódio 80, que foi a época que peguei o Switch. Eu imagino quantas pessoas começaram a ouvir depois que pegaram o Switch, né? E quantas pessoas vão parar de ouvir depois que não pegarem o próximo console da Nintendo, que provavelmente vai ser pior que o Switch. Época boa pra pegar e pra ouvir a gente, que a gente já tava um pouquinho melhor. E não tava falando sobre rumor idiota. Sempre ouvi podcasts mais voltados à indústria de jogos e menos entretenimento. Podcasts em inglês, Giant Bombcast e Games Scoop. Português são Sandbox, antigo Playground e Jogabilidade. Inclusive vejo o Evilásio comentando lá. Mas quando comprei o Switch, busquei pro podcast da Nintendo e que caiu aqui e comecei a ouvir. Admito que no começo não estava gostando muito, mas conforme fui ouvindo, me sentia cada vez mais próximo de vocês. Talvez por ser feito de fãs para fãs. Continue com o ótimo trabalho e valeu. Eu espero que seja a nossa qualidade aumentando. Então, eu sinto que escutar um podcast pela primeira vez é muito mais difícil do que escutar qualquer outro novo podcast, tipo, qualquer novo episódio de um podcast que você já escuta há muito tempo. Mesmo que esse podcast que você já escuta há muito tempo seja ruim, a afinidade que você ganha ouvindo os novos podcasts, enfim, é muito grande. Eu acho que tem essa demora mesmo pra você se adaptar. Por isso que o primeiro episódio de um podcast, tipo, que você escuta pela primeira vez, ele tem que ser muito bom pra você gostar. E eu tenho esse medo, né, de às vezes a gente não faz um podcast tão bom e é a primeira vez que alguém escuta. Aí o cara nunca mais vai escutar a gente. É a primeira e última. A primeira impressão é muito forte dentro do podcast. Eu concordo com o Mário. Eu acho que isso acontece, mas acho que é besteira assim como na vida, né? Tipo, a primeira impressão você pega e larga, assim. Se você realmente tá interessado em ouvir alguma coisa... por exemplo, de Nintendo, acho que você poderia, sei lá, dar 3 episódios, não são tão pra você pra você largar na primeira. E eu queria falar só dos podcasts que ele escuta. Eu não consigo ouvir o Giant Bombcast, é muita falação e eu não consigo associar as pessoas, meio confuso. E com relação ao GameScoop, eu vejo como eu sou burro e não acerto nenhum 20 questions toda hora. Eu sempre erro, é só trabalho. E o próximo comentário é do Edu Burlani. Bom dia, amigos. Primeiro, gostaria de parabenizar pelo podcast. Passei a escutar vocês há alguns anos e desde que conheci já se tornou meu podcast preferido. Sempre fui fanático quando o assunto é Nintendo, mas nunca tinha achado uma mídia que falasse especialmente dela. Hoje tem bastante, né? Eu lembro do Edu Burlani comentando nos podcasts bem antigos, assim. Fazia tempo que ele não comentava aqui. Eu lembro de ler há muito tempo, não lembro há quanto tempo não faz sem comentário. Então, faz um tempo, faz bastante. Mas eu lembro que ele também, que eu já li bastante esse nome. E mídia, assim, eu acho que, principalmente em português, é muito difícil ter. Assim, agora tem bastante, entre aspas, não tem tanto assim. Eu acho, pelo menos. Não, então não tem porque a gente acha que a gente fica dentro de uma bolha, mas tem. É que é difícil achar. Porque... Mas em português da Nintendo? Em português da Nintendo. Tem muito site, todo site faz pelo menos um podcast. Então, cara, tem. No YouTube tem, no Spotify tem bastante. Não sei dizer se é bom, tipo, não posso comparar, mas tem bastante. E sobre o Nintendo A3, número 194, foi um dos meus preferidos. Conhecer a história e como isso acabou no Estação 64 foi muito divertido. Fico feliz que vocês não desistiram. Ah, então gostaram. Eu achava que o episódio ficou meio enrolado demais, meio antigo demais, e a galera não ia se interessar. É, Eu achei que a fico gente feliz. exagerou. É, depois que a gente acabou de gravar, eu falei, acho que a gente exagerou se exaltando, ia ser um pouquinho, Falar um mas. pouco menos, né? É, falar um pouco menos, falar um pouco mais dos ouvintes. Pecou um pouquinho nessa parte. E uma pergunta, vocês têm dados de downloads ou algo do tipo para passar pra gente? Seria legal para ver a evolução com o decorrer dos anos. Fala, Mario, fala. Esses dados ficam um pouco confusos porque a gente mudou de plataforma, antes era na NPari, enfim, não dá para falar muito agora, eu também não tenho com precisão, mas com certeza aumentou desde o momento que a gente começou a gravar, isso eu posso afirmar, em questão de 2 a 3 vezes, né? Até mais, com certeza. Agora, tá muito longe do que a gente ainda pode ser, muito, muito longe. Então a gente conta com vocês, ouvintes, para vocês compartilharem e espalharem a voz do Estação 64, né? Tipo, convide para um amigo, manda num grupo, coisa desse tipo. Pra gente aí seria muito bom. A gente ainda tem bastante. A gente ainda é bem pequenininho. E tem o outro problema para falar de informação. Opa! Outro problema para falar dessas informações é que quando alguém. É, a gente tem, vai, por exemplo, o episódio 1. O episódio 1 ele tem muito. Ele vai ter mais download do que ele sempre teve, do que ele tinha quando foi lançado, porque as pessoas voltam e baixam aquele episódio. Então é meio complicado porque. Sei lá, quando tem alguém que vai lá e quer ouvir todos, aí ele sobe o número de tudo. E aí eu acho que é estranho porque você não consegue. É estranho, não, né? Não dá pra você comparar. Porque, por exemplo, vai o episódio 194, você não vai ter tantos downloads porque você tem muito pouco tempo desse episódio lançado. Então Eu acho isso que também ferra com a gente. Ah. o ponto é, nós somos pequenos, tá? Nós somos pequenos e só que, pelo menos pra mim, o povo comentando aqui, acho que já é imenso. Pra mim, a Sim. vitória é pessoal, assim, eu falo assim, nossa, que legal. Pessoas que vai lá e perdem o seu tempo, escrevem um textão, nossa, eu fico muito feliz de ver Investe seu que. tempo, Jeff. Eu acho que a gente. Dá pra falar que, pra mim, a Estação 64 já chegou num ponto aqui que eu fico muito feliz, onde a gente construiu todo esse tijolinho. Pode não ser um baita castelo, mas é um bom lugar de morar e de continuar fazendo Não, as nosso coisas. barraco. Não, não, é um tijolo bonito. É um tijolo ornado. Mas é bonito pra caramba. E o resto é papelão, o resto é um barraco. Não, Tem não, um a gente tijolo. só tem o tijolo por enquanto. Ah, tá. É, fiquem sabendo que eu não comento muito, mas sempre estou ouvindo o cast no dia do lançamento. Tentarei comentar mais agora que tem espaço só para comentários. Que, aliás, aprovei muito a mudança. Obrigado, galera, e abraço. Eu acho que tem uma desafinada aí, desculpa, gente. Nossa, agora a gente vai ficar falando comentário igual a Elsa, né? Tipo, todo mundo cantando aqui, sem motivo. E o próximo comentário é do Rodney Vigneurelana. Olá, amigões. Realmente faz tempo desde que acompanho o seu trabalho. Agora gostaria de relembrar como começou essa história com vocês. Como já perceberam, não estou morando no Brasil faz um tempo. Porém, quando comecei a faculdade, tinha muita saudade de lá e procurei por um programa em português sobre qualquer coisa. Então achei o Quiz Quizcast. E eis que o Mario foi convidado para o programa do Pokémon XY e falou da NPari. Aí, ó, propaganda, Mario. A partir dali, ouvi todos os Ncasts do site, sendo meu favorito aquele que tinha um cara fã da SEGA trabalhando na Playtronic. O Celso? Eu não sabia quem era, mano. A gente chamou o Celso, mas eu fiquei com vergonha porque era o Celso versus Rapa, assim, a gente contra ele. Foi meio feio até. Quem Era o sabe? quê? Qual que era o tema? A gente falou da época do 16 bits, cara. E ó, Ah, fica tá. um adendo que eu acho que valeu um repeteco aqui no Estação 64 porque foi engraçado. E Celso, se ele estiver ouvindo, duvido que ele esteja porque ele odeia Nintendista, ele odeia coisa da Nintendo. Tipo, mano, eu adoraria que você participasse de novo conosco, ia ser divertido. É, então não tá ouvindo, né? A gente só fala de Nintendo, pô. Não, o Celso ele foi o dono da comunidade Mega Drive no Orkut. A comunidade Mega Drive é gigante, cara, é gigante. Ela ainda existe como site, tá? Eu achei que você ia ficar do outro lado, Mario, mas tudo bem. Não, eu tinha o Mega Drive, mas eu fiz questão de defender o Nintendo porque o Celso tava muito puto mesmo. Deve ser linda essa discussão. Foi Depois bonito, foi eu acho que eu bonito. vou ouvir. Depois eu acho que eu vou ouvir esse podcast e tal. Então. É, porém, nunca saiam. Pera, porém nunca saíam programas novos e mandei um salve pro Mario perguntando se não teria mais. E ele me respondeu, não, kkkk. Boa, Mario. Desculpa, cara, talvez eu não estivesse num bom momento, num bom dia, numa boa época, que provavelmente eu não tava mesmo, tá? Mas Zencast foi uma fase muito complicada em que eu tinha que conciliar não só o que eu fazia com a Anipari, com os meus estudos e com o trabalho, e não foi fácil. Então, se eu falei não é porque eu tava meio cansado mesmo. E porque não ia voltar mesmo, talvez, também. Eu queria, mas não ia dar. É, ele falou, não sei quanto tempo passou, porém um dia o site deu uma reformulada e os podcasts voltaram. A partir dali, não desgrudo de vocês. Então, acho que essa época aí já foi a que a gente entrou nessa formação. 2015, sim. Enfim, deu pra perceber como vocês cresceram com este tempo. O Mario passou a ser um Pokéholic e um Magister recém-formado. Ele mano, falou Magister... Deve ser mestrado, mas eu queria que fosse mágico. Eu não lembro porque eu acho que isso é o nome de alguma coisa de Negima. Eu fiquei pensando nisso quando eu vi. É Mag, cara. Mag é um anime, tá, gente? Não. É que tem o Mag... É, tem um negócio de Negima. Ei, eu não vou explicar. Não. Mas tem um negócio de Negima, que é esse nome. Que é alguma coisa Magister Magi. É alguma coisa assim. E eu acho que Magister... Não, será que não é nome em nenhum lugar? Isso aí de... Deve ser mestrado? De magistério, talvez? Não sei. Não, de mestrado, sei lá, tipo... É Aluminums, que existe também, que é, isso aí. Que é... Acho que é aluno do lugar. Esqueci agora. Não sei, mas, gente, não coloquem esse título em mim, principalmente porque, um, eu não colei meu grau, dois, eu não quero utilizá-lo como referência. Mestre Mario? Mestre só na academia, só na parte acadêmica, tá? E três, eu descobri que ainda só tenho 11 dias pra entregar minha versão de capa dura da dissertação, então eu tô com medo aí. O Gilmão passou de usar os mapas de eventos como papel higiênico a frequentar a faculdade e procurar emprego. Eu odeio... Assim, é uma história que eu contei. Talvez eu me arrependi um pouco de ter contado essa história. É uma história que talvez não precisasse. Obrigado a mim, Gilmão, porque eu não coloquei essa parte no podcast, tá? Eu falei, não, deixa. Já, a gente já exaltou demais essa história. É, então, obrigado, Mário. Eu pensei. Eu falei, putz, o Mário vai colocar na edição, né? Essa porra, porque ele não pode deixar... Não. Mas eu acho que tem no primeiro Nintendo. Tem em algum dos primeiros que a gente tem, não sei se é o primeiro Nintendo 3 ou se é o primeiro Esquina 64, infelizmente tem esse trecho. É o primeiro Nintendo 3. Obrigado, Mario. Vamos lá ouvir. O Jeff, no começo, dá a impressão de ser um otaku de games muito tímido, porém agora acho que ele é o que mais amadureceu. Ele só não explicou do que amadureceu, mas amadureceu, Jeff. Otaku? De games. Otaku de games? Isso é uma expressão? Não sabia. Não, é que vai, por exemplo, no. É que é mais usada pra versão japonesa, que otaku você pode ser tipo otaku de trem. Você é um cara, você é um fã assíduo de trens. Aí um otaku de games seria um fã assíduo de games, seria uma expressão no Japão. No Brasil se usa otaku só pra desenho japonês. Ah, tá. Mas eu sou tímido. Sou uma pessoa tímida. Mas assim, esse podcast ajudou muito, mas ainda continua sendo tímido. É, amadureceu, eu não sei, eu sei que eu casei. Nossa, isso pra mim é uma coisa que ninguém dava nada. Meu pai achava que eu não ia casar, e eu acabei casando, foi legal. E o Lucas, que não está aqui, o mais novo da turma, e não é o mais novo da turma, é o mais novo que entrou, né, tá? Não é o mais novo de idade. Ele é mais novo de idade, não é? Não, eu sou mais novo que ele. Ah, A gente nasceu no mesmo ano, mas eu sou mais novo que ele. E apesar de seu problema com a berita, e que pera aí, que é? E que irá, vou tentar ler aqui, irá que tem por perder nos games, demonstrou ser o mais disposto a experimentar novidades na sua vida. É ira. Ah, e a ira que tem por perder nos games. Ah, entendi. Desculpa, eu coloco acento no lugar que não tem. Irá. Lucas não tem problema com bebida, só a gente enchendo o saco. É, ele não tem. Ele só bebe mais do que a gente, que é basicamente. A gente não bebe, então qualquer pessoa que bebe, bebe mais que a gente. É. Ele não tem, mas quando vem aqui em casa eu escondo as biritas. Não, tô brincando. Sacanagem. Você tira o álcool de perto. Assim, é uma pinga, né? Guarda no banheiro. Não, eu pensei aquele álcool de banheiro, sabe? Que aí mas, se o cara vê, ele já começa a pensar. Mas eu vou falar que eu vi uma vez o Lucas ficando puto porque perdeu lá no Arms, aí eu fiquei impressionado, né? Falei, nossa, que é isso? Eu fiquei assustado. É, não, ele tá. Isso ele tá consertando, isso ele tá se arrumando, assim, tá. Ó, mas eu quero falar que o Jomon incitou, tá? Não, eu incitei, mas só que aquela resposta ninguém esperava, assim. Na verdade, eu esperava, porque é o Lucas. Era o Lucas, né? A gente já conhece. E o que eu vejo gente querendo emputecer o Lucas de propósito não tá escrito. Por isso que eu acho que a comunidade competitiva de jogos de eletrônicos é ruim. Porque, mano, a galera quer mexer no psicológico porque não tem capacidade de ganhar no braço, tá ligado? Então é foda. Ah, mas se você perde no psicológico, é parte dessa do jogo, né? Pode É, ser, verdade. se funciona, tá certo. É, eu acho sujo, só isso. É sujo. Mas às vezes, Mas é mas o jogo, né? só que tem gente que joga melhor quando tem o nego vaiando. Então acho que é da personalidade de cada um. É, vocês mesmo não falaram do cara do esporte aí, que o cara ficava puto e melhorava? Então, tá aí. Kobe Bryant, tá bom. É que Enfim, fala. não, é que eu acho que talvez seja um pouco diferente, porque eu acho que nos jogos eletrônicos a parte psicológica é muito, muito mais Ah, influente, né? não, pô, em jogo de esportes também, o cara Não, não tem como o cara tiltar. os dois são. Não, tem. É o que eu tô falando, que eu acho que nos jogos eletrônicos você depende muito mais do seu psicológico. É Não uma sei, discussão, é uma discussão. eu não sei se eu não concordo com isso, eu só sei que o Lucas não é profissional, então ele tiltar é muito mais compreensível do que jogadores profissionais. Verdade, verdade, verdade. Enfim, sou eu que agradeço vocês por terem me acompanhado todo este tempo e sempre fico no aguardo de ir na segunda para o trabalho ouvindo vocês. Ótimo trabalho e que venham novidades. E é nóis. E o próximo comentário é do Jean Madri. E aí, pessoal? Parabéns pelos episódios, muito obrigado pelo conteúdo. É nóis. É isso, tá o comentário. Não, mas eu também quero agradecer também. Muito obrigado por você ter se dado ao trabalho de vir aqui agradecer, etc. É muito importante, de verdade. Eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas o sobrenome dele é assim mesmo? Sei lá, é da cidade ou tem influência, não O sei. Tars pro Real Madrid e colocou Madrid. É. Eu Ah, tenho essa curiosidade. meu sobrenome é Toledo e tem uma cidade chamada Toledo. Tem nada a ver com nada que eu falei, né? Eu vou continuar lendo os comentários. Mas responde aí, Gia, que eu perguntei e ele respondeu, e responde de novo, por Responde favor. de novo que o Jeff tem memória ruim, né? E o próximo comentário é do Fabrício Bertrand. Olá, pessoal! Gente, é sempre uma alegria quando vejo um novo episódio. Escuto vocês desde abril do ano passado e daí comecei a ouvir todos os episódios antigos, e depois de ter ouvido todos eles, eu comecei a comentar aqui no site. Acho muito legal essa interação de vocês com os ouvintes. Raros são os podcasts que fazem isso. E, mano, mais um parabéns. E outra coisa que a gente não recomenda é ouvir. De novo, a ficar não recomendação. Ouvir os antigos. Ouvintes antigos, tá bom. E acho que eu vou continuar aqui. Depois que dividiram o podcast com um exclusivo só para comentários, eu rio muito mais. Parece que é como se estivéssemos ouvindo vocês ao vivo. Parabéns para quem teve essa ideia. Aí, Jeff. Fica aí, parabéns pra você. Valeu. Oh, eu tinha dado essa ideia antes, calma aí. Não, sem edição, eu vou falar que sem edição o Jeff é o cara que mais luta pra gente não editar. O Jeff lutava. Curiosidade, o Jeff luta pra não editar o Nintendo 3, mas esse não vão abrir mão ainda. Não, Não, não não, sei. não, não. Primeiro a gente Nintendo tem que se 3 aperfeiçoar. não. Não, Nintendo a 3 gente. não. Eu não luto por isso, João. Ó, eu luto, Tá. tá? Mas a gente tem que se aperfeiçoar ainda. Então, leva um tempo. Então falei besteira. Não, mas ó, respondendo ao Fabrício, talvez ele esteja dando risada da nossa falta de capacidade, tipo, da tristeza que é o podcast, Quão tipo. incompetente vocês são, né? Caralho, como a edição salva vocês, hein? Sempre E que tem uma. salva? Claro que salva, né? É difícil fazer ao vivo. Com toda certeza. É, ainda Já mais com outro. perceberam que o Jeff gosta de gaguejar muito mais do que a gente corta? Que eu também sou assim, os nossos Zés, é uma loucura. Todo o maneirismo que a gente tem, né? Absurdos, absurdos. E o quão a gente se corta, o quão a gente não tá sincronizado. Não, e o quanto a galera gosta de, tipo, sair do assunto pra caralho. Eu acho que isso a edição às vezes não consegue salvar, porque senão acaba o podcast. Ah, mas eu faço umas regravações aí que ninguém tem noção, cara. Às vezes eu acho que esse é o papel do editor também, né? Não é só editar, tipo, no nível técnico, é ter noção de que a conversa tá andando, tipo, dentro de um contexto, sabe? Tipo, que ela não Foi saia um de que. assunto bosta, né? Ah, dá pra salvar. Na edição dá pra salvar tudo, cara. Tudo. Qualidade ruim não dá, não, mas tudo bem. Sempre que tem a oportunidade, eu recomendo o podcast. Não sei se alguém já chegou a ouvir. Espero que sim. Mas sempre compartilho barra retweet o episódio novo de vocês. Ah, Ó. isso que importa. O importante é soltar a palavra, mas não encher o saco pra pessoa não ficar com raiva. Ó, eu acho que a próxima camiseta que a gente for dar, que a gente nem deu no anterior, seria pras pessoas que compartilharam os podcasts, viu? Tenho mais interesse nisso. Ó, depois eu faço essa pergunta, Mário. Tá bom. Mas, cadê? Já me perdi. É isso, pessoal. Obrigado por toda essa alegria que vocês nos proporcionam. Até a semana que vem, igual D. PS, gostei da participação especial da mulher do Google no último episódio de comentários. E é esse, é o Mário sendo infantil. E o Jeff não sabe, que acho que ele não ouviu, né? É, eu não sabia que ela tinha participado. Mas tudo bem, achei. É bom. É, participação feminina a gente apoia, né? É. E o último comentário de todos é do Diego Cândido. Ótimo episódio. Escuto desde a época dos rumores do NX, mas sempre comentei pouco. Foi muito bom a sensação de nostalgia da timeline do programa. E manda mais Fire Emblem que tá pouco. Ó, hein, só pra comentar, talvez não, Fire Emblem Heroes tá fazendo aniversário. Talvez a gente comente se eles fizeram alguma coisa maior, ou senão eu puxo esse assunto, caso não tenha mais nada, eu vou puxar esse assunto de Fire Emblem Heroes. Então a gente se esforça pra colocar Fire Emblem aqui. E fica a pergunta se quer podcast do DLC do Fire Emblem, se quer mais mesmo. É verdade, é uma boa pergunta, e infelizmente a gente fez a pergunta aqui, que menos pessoas provavelmente ouvem. Ó, eu tava fazendo a página de categoria de Fire Emblem pro site, em breve vai estar disponível pra todo mundo aí que quiser só pegar os podcasts de Fire Emblem, e eu percebi que realmente tem, tipo, muito pouco. Como tem muitos que eu não joguei, eu acho que vocês que jogaram, Jefferson e João, poderiam gravar podcasts dos antigos. Um dia, é porque eu já esqueci, e provavelmente o Jeff também. E a gente tem que rejogar, e é difícil encaixar na agenda, mas é uma boa ideia, mano. Ou um podcast sobre a evolução de Fire Emblem. Ah, não, aí é podcast genérico. Não é podcast genérico. Eu acho melhor do que ficar gravando sobre cada um dos antigos. Eu prefiro gravar sobre cada um e ver o Jomon jogando Gaiden. Coisa horrosa. O Gaiden, não, aquela porcaria. Eu não vou jogar. Mano, a gente começa pelo menos no Super Nintendo, né, velho? Não, tem que começar no 1, né? Você tá maluco? É igual o Mario falou, tem que começar na época dos livros. Qual que foi o primeiro livro? Cronológico. Na época dos livros. E é isso, eu acho. É isso, por enquanto é isso. Por enquanto. Bom, vai, é o Jefferson. Sempre esqueço. Desculpa, Jefferson. Eu tenho mania de roster, cara. Eu sei. Bom, então vou imitar o Mario. E pra você que ouviu até agora, valeu pelos comentários. Manda mais comentários. Quer dizer, pode mandar na quantidade, não precisa ficar se sentindo culpado porque a gente fica pedindo e vocês não comentam, não. Pode só escutar também. Se não tiver comentários, a gente tenta fazer alguma coisa diferente aqui. Eu sei que o Karaokê 64 é um espaço livre, se vocês quiserem falar sobre coisas aleatórias. Eu entrei com Kobe Bryant, meu ídolo, vocês podem jogar outra coisa aqui no assunto. Não que a gente, tá num... saia... que a gente vai comentar, né? Que a gente às vezes não manja porra nenhuma. Mas se vocês têm curiosidade pra saber se a gente sabe sobre assunto X ou Y, ou quanto a gente é burro em assunto Z ou W, não sei o quê, vocês podem mandar aí. Aqui é um assunto. Aqui é um podcast livre. E é isso, pessoal. E até a próxima.